não é que é a Radar exatamente que sintoniza neste momento. Sintonizar significa apanhar o 97.8, a frequência megahertz da Radar para radiodifusão. Há outras maneiras, como por exemplo a emissão online em www.radarlisboa.fm. Por aqui na Radar à noite, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã, há Viriato 25, a nova toca do lobo. Hi. I'm not afraid to die. Residenciais Viriato 25, noite a ligar as noites da quarta para quinta-feira. Toda a gente sabe que somos fãs de Colin Newman e de todos os Wire. Neste caso, dois temas na abertura, On Your Own e Drop, para um projeto de Colin Newman. À parte, os Wire, Gethead, o álbum Art Pop de 2007. E agora sim, Wire, de Object 47. As aberturas da edição de hoje. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Esta semana são tópicos soltos para o Tira-linhas de Ana Cristina Ferrão, habitual por volta das 23h30 por aqui em Viriato 25, Radar. São visita para o mês de fevereiro. E os Bad Cat, Mogwai.

primeiro take. Vamos continuar com o Stevie on the Radio, os certos de Dear Signs. E vamos continuar com o Crying. O álbum está no, na shortlist da Radar para os grandes 12 de 2008. Pormenores em blogradar.blogspot.com. Land in the face of death on the masthead. Hold your breath through late break and disaster. Mix the news of the train. Codes, feelings meant global. Like coke in the nose of the noble. Keeps it. Riots in the rain, she's on fire in the music tanks with no red lights in sight. Got you. Soltas Viriato 25, em plena radar, a noite que une quarta a quinta-feira. Dear Science, Halfway Home, Crying, e um tema que não gostamos de deixar de fora: Family Tree, TV on the Radio. Já a seguir há Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Thank you.

107.8 FM. They haven't got a chance. Vou contar-vos um segredo. O dragão vulgar é o Sauropsis hermafrodita, do qual evoluíram todas as conhecidas espécies de dragões. Este réptil de sangue quente, do mesmo modo que os extintos dinossauros, inicia a vida como fêmea, mas muda de sexo depois de dar à luz. Como as tartarugas, suas parentes vivas mais próximas, os dragões descendem dos primitivos répteis anapsídeos e possuem uma excelente visão noturna, graças ao elevado número de bastões na composição dos olhos. A pele de um dragão é dura como uma carapaça de uma tartaruga, mas maleável e adaptada ao esqueleto. Aprenderam a voar como as aves, saltando para apanhar os insetos. Com o tempo, alguns indivíduos aperfeiçoaram o desenvolvimento anormal das escamas em asas para planarem de árvore em árvore e transmitiram a aptidão aos seus descendentes. As asas de um dragão são apenas escamas. Se forem cortadas, voltam a crescer como o cabelo. Os ossos de um dragão são mais pesados que os das aves, mas igualmente preenchidos com câmaras cheias de ar. Os dragões não conseguem voar grandes distâncias e eu acredito que o aperfeiçoamento dessa capacidade foi impulsionado pelo papel que ela ocupa na sedução. O voo de um dragão é sem dúvida fruto da seleção sexual. Não sabiam? A solo no início de 2009, troca de impressões prevista para virar de 25 aqui no radar, lá para o final do mês de janeiro, a última sexta-feira, mais exatamente. We'll be right back. excertos de O Maquinista, de João Branco e Irone, Bebop no Hot Club e Pôr do Sol em Santa Catarina. É o regresso de João Branco, neste caso o solo em 2009, O Maquinista. Planeamos uma troca de impressões para o final do mês de janeiro, um pouquinho antes do lançamento do álbum. Será a última sexta-feira deste primeiro mês de 2009. Vamos a caminho de Colher de Blues, British Sea Power, Entre as Soldas, The Great Squaw. Thank you. feriado 25 de noite dentro na Radar 97.8 MHz. Habitualmente por aqui na primeira hora do feriado 25, a nova Toca do Lobo à Colher de Blues. There once was a girl I had planned to marry. This was my love I didn't want to share. I thought that love would make my life bright and sunny. She said she could love me, 'cause I didn't have no money. So every day I have to cry some. Every day I have to cry some. Dry the water from my eyes some. Every day I have to cry. I had me a girl, I really love her. Every night I was thinking of her. But you can't mix love with money, 'cause if you do, you're gonna hurt somebody. Every day I have to cry some. Every day I have to cry some. Dry the water from my eyes some. Every day I have to cry. Esta semana para as colheres de blues aqui a partir das 23h45 na edição do Viriato 25, a nova Toca do Lobo, CJ Chenier, o DJ de Junior and the Red Louisiana, Red Hot Louisiana Band, The Big Squeeze. CDJ é o filho do mestre do Zydeco, Clifton Chenier. I Mais uma por aqui na primeira hora de Viriato 25, 23 a 45 habitualmente. Esta semana CJ Shania and the Red Hot Louisiana Band, o álbum The Big Squeeze. A alternativa radar. Bon Iver para nos levar até à meia-noite. For Emma. é meia-noite. Tindersticks. Canções de amor e redenção na voz única de Stuart Staples. Para redescobrir no Coliseu de Lisboa, dia 13 de Fevereiro. Tindersticks. Bilhetes já à venda. Apoio Radar. É exatamente a Radar que sintoniza. E habitualmente na Radar por estas horas, entre as 23 e 1 da manhã, de segunda a sexta, o que dá também de terça a sábado, há Viriato 25, é a nova toquinha do Lobo. Está-se quentinho por aqui. Enquanto o frio aperta lá fora. Habitual frequência para Lisboa e zonas limítrofes, 97.8 MHz, emissão online, www.radarlisboa.fm, que o som vos aqueça. Oh, Superman. This is the there American planes? Maybe in America. Smoking? Oh, non-smoking. And the voice said, neither snow nor rain, nor blue night shall stay these hungry years from the swift completion of their appointed round. Segunda hora de Variado 25 em plena radar com Laurie Anderson ou Superman, entre parênteses, Fomassené, a recuperação através de cortesia de um duplo CD notável, 38 temas, ou não fossem as escolhas de John Peel comandarem este CD, onde avançamos para Missy in Roots e depois The Four Brothers, três amostrinhas de 38 temas de um duplo CD notável, ou não fosse a memória de John Peel notável também. CDs com o genérico Wrong Time, aliás Right Time, Wrong Speed, habitualmente vendidos nas FNAC como um conjunto com um livro. Margrave of the Marshes, da autoria de John Peel. A recuperação por aqui de três temas para o início da segunda hora de Viriato 25, Laurie Anderson, ou Superman, Misty in Roots. John era particularmente fã de sons ou da Jamaica ou da África, a par todos os sons do mundo. Aqui fica o exemplo com The Four Brothers do Zimbábue. Viriato 25 no ar, na Radar, até à 1 da manhã. Há Boomerang daqui a pouco, 0h30. Depois, na ponta da língua, bem mais perto do final da emissão, por volta das 0h50. Yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, baba. Pass it by, no.

que antecedem a inserção da rubrica habitual, o Boomerang, aqui na noite de Viriato 25. Andávamos a hesitar entre utilizar uma solta ou continuarmos com a companhia de Jonas Policewoman e certos deste último álbum, To Survive. Se calhar vamos mesmo ficar com To Survive e com o título tema. Sleep. To Survive, Jonas Policewoman. I'll sing to you, little one. There's no one here who means you any harm, little one. I know what it means to be sad. Bye. entrarmos na meia hora final de Viriato 25, pontinha da antena radar 97.8 MHz rádio difusão. Aliás, foram dois temas, To Survive, título tema, e ainda o memorável To America, com Rufus Wainwright para Joan as Policewoman. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. O álbum dos Radiohead, a seguir a OK Computer, é um dos momentos mais surpreendentes da história do rock. A banda quebra todas as regras e abraça novas formas de composição e de sonoridades, principalmente na área da eletrónica. O que poderia ter sido um passo em falso, tornou-se num dos mais estimulantes discos dos Radiohead. Falamos de Kid A, de 2000, o primeiro álbum de família em 2009. Com Tiago Castro na radar, a próxima passagem, a primeira foi ontem. Ontem não, de estupidez. Hoje, às 14 horas, a próxima é domingo, mas bem mais cedinho, ao meio-dia. Kid A, dos Radiohead. Depois aparecerá certamente também uma réplica na noite, habitualmente após o final de Viriato 25, lá para a semana que vem. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Boomerang, sujeito a duas edições de, aliás, duas passagens do mesmo álbum, bem vos avisamos ontem, no Jazz Fateh Ali Khan, o mágico paquistanês, cantor de Kavali, das canções de devoção, como eles lhe chamam, e Michael Brook, as remisturas, hoje por aqui, a segunda parte dessa dedicatória. A passagem de Shadow para State of Bengal. E depois Black Star Liner. Para o tema My Comfort. Chama-se Star Rise, é longo demais, como explicámos ontem, para liquidar. Vamos lá, para arrumar em uma emissão, daí as duas dedicatórias de Boomerang para este álbum de Nujrat e Michael Brook. Thank you. estamos a escassos 12 minutos da 1 da manhã. É o final de mais uma edição de Viriado 25 na Radar, a nova Toca do Lobo. Boomerang, duas noites de dedicatória a um álbum inesquecível. No jurado Fateh Ali Khan e Maga Brook. Star Rise, as remixes, e já que nos questionaram por telefone da cor do álbum, este é dominante azul com a mão iluminada, a mão do conhecimento, a mão da paz. Ficaríamos noites e noites com boomerangs entregues a Nujrat, o saudoso cantor de Cavalli, as canções de devoção paquistanesas e também o trabalho inteligente de Michael Brook junto a ele, mas há outras coisas a fazer. E 2009 é ano novo, fica outra vez o voto de um bom ano, sobretudo um bom ano para as orelhas, menos surdos, por aqui é o que desejamos. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din karda ka tad din tanga tad din tanga tad din na tanga karda ka tad din na tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din din como sabes a rodá-lo logo na altura do lançamento do álbum, enganámo-nos até no genérico. Pareceu-nos ser London Underground, mas afinal era London Undersound. É o novo Nathan Sony, vai apresentá-lo em Lisboa muito em breve. With your smile. Shot from a gun to your final embrace, my soul, your heart, two worlds apart. This life is all we have. How could they steal all these feelings? How could they lie to this world? Alternativa Radar. Coisa 2008 há de ficar inesquecível o álbum do MGMT com que nos despedimos esta noite. É Viriato 25 na Radar. Voltamos amanhã a partir das 23. Deixamos os desejos habituais de take care e sobretudo de stay out of trouble. É mais importante este último. MGMT. Oracular, Spectacular, shortlisted para os 12 grandes de 2008 na Radar. We love you. Tchau. Let's make some music, make some money, find some models for wives. Let's make some music. Radar.